to live together. Why can't we be together? Everybody's got to be together. Everybody wants to be together. Everybody's got to be together. Everybody wants to be together. Everybody's got to be together. Ooh, yeah. Everybody wants to live. Everybody's going to be together.

Sentimientos que

de Janeiro to the world. DJ Markand.

vocês, I See You, Billy Ray Martin com Your Love in Arms, BG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams, Alexia, Summer is Crazy, Alexi, Fetri, Yasmin K, Amigos Forever. E começamos o segundo bloco do programa de hoje com Turef, Don't Stop the Music. Não saia daí, tem outra hora de Flash House pra rolar, hein? Você está ouvindo Flash House. Programa de Dance Music de toda a América Latina. Com duas horas de muita música pra você passar. Dance Mix. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Fala galera, eu sou Alex Hunt e vou estar sempre por aqui com duas horas de música pra você passar mal. Bia Ibsen. Olá, aqui quem fala é DJ Bia Ibsen e nós estamos aqui com o programa Dance Mix. E Grilo. Toda semana, duas horas de música aqui pra você. Dance Mix. Todos os sábados, das 11 à 1 da manhã. Dance Mix. Aqui na Rio Sul Rádio. 19 horas e 6 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. Pra quem gosta de ABBA. A-B-B-A. Isso. Leal e Lovani. People in the place. Senhoras e senhores, Axia. A-B-B-A. Are you ready? Are you ready? Lay all your love on me. Lay all your love on me. Lay all your love on me. Come on. Are you ready? Are you ready? A-B-B-A, come on. We'll be right back. not a story. This is not a book. This is your life. And this is not a place on TV show you've seen. This is real life. You know that. You

Move your body, I can never stop it, never change it. Move my body, move your body, let the beat control you, like I told you.

understand us, crew. Understand us, se fosse possível, né? Muito legal o groove que ele cita. Sound Factory, também tivemos aí Real System, There Is No More Love, Out of Control, Sinful Wishes, I'd Say Move Your Body, Bad Boys Blue, I Love Like This. Começamos o último bloco do programa de hoje com Tatiana Santa Maria. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, assim como eu gosto pra caramba de fazer, beleza? Então, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Mestre, o R2 está captando alguma coisa da Terra. Ele está dizendo Rio Sul Rádio. Eu entendi o que ele disse. Deixe ele continuar. É o endereço. Pois então acesse www.riosulradio.com. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Gostei. 20 horas e 9 minutos. Isso, rádio. Sweet dreams of mine.